Já pensou em desistir do seu sonho? Eu te entendo, porque lá fora até o bom dia é violento. Cada tapa nas suas costas é só pra que você se engasgue. Torcem pelo seu fracasso, querem que você desabe. Mas no rap eu me destaco, confio só no meu taco. Tem vários espíritos opacos que se falar deixo no vácuo. Vira o jogo e nunca empato, os pago o preço, dos pago o pato. Pra fazer aqui tem poucos, mas pra criticar é mato. Então relato cada fato que vivo no cotidiano. Me defendo, não ataque, tenho dó de certos mano que tão no fundo do buraco, e mesmo assim nós resgatamos. Ódio não se paga com ódio, é só amor que nós plantamos. Então eu canto rap com toda a minha alma. E eu vejo esses moleques, cês precisam ter mais calma. A vitória vem pra quem se esforça, enxergue. Ela não vem pra quem pede, então. Em meio ao céu cinza, meu rosto sinto a brisa. Sua na camisa e eu sei. Ai, cê não queria, ai, cê não pedia, ai, outra chance, ai. Em meio ao céu cinza, meu rosto sinto a brisa, sua na camisa e eu sei. Ai, cê não queria, ai, cê não pedia, ai, outra chance, ai, bom dia. Ai, ai, ai. Falaram o teu talento, isso nunca me iludiu. Falaram que eu perco tempo, use nunca desistiu. Cê não sabe o sentimento, então não critica tio. Cada dia eu tô crescendo, sou o melhor filha da puta que existiu. Viu, chill, cê não entende, não duvida. Meu ego é grande mesmo, igual cada conquista que eu consigo com meu próprio mérito e trabalho. O fardo é muito pesado e alguém chora quando eu falho. Então eu não posso errar, mundo é cruel lá fora. Por isso antes de deitar, pai, o seu filho ora pras coisas melhorar. Aí vem alguém e te tesoura. Já passei por tanta coisa, cê acha que eu vou parar agora? Ah, eu falei isso há alguns meses. Quer ser mais foda que eu? Melhor pensar duas vezes. Sempre pra frente, desde o começo. Isso não é o que eu quero, isso é o que eu mereço, então. Em meio ao céu cinza, meu rosto sinto a brisa. Sua na camisa e eu sei. Ai, cê não queria, ai, cê não pedia, ai, outra chance, ai, bom dia. Em meio ao céu cinza, meu rosto sinto a brisa. Sua na camisa e eu sei. Ai, cê não queria, ai, cê não pedia, ai, outra chance, ai, bom dia.